Eugênio Jorge. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro, e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa. E sou feliz vivendo assim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Eugênio Jorge, São José dos nossos dias. Sou escravo de sua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa. Vendo assim, feliz. É feliz. Anuncio o evangelho com um sorriso, meu amigo. Vendo assim, eu sou feliz. Eu sou feliz. Vivendo assim. Eugênio Jorge!